Agora externo está baixado e checado, vai reportar na final da 17. Oscar Lima X-Ray. Estamos sendo autorizado, Prod 1F. Chime Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 2-5, boa noite. Com 1-8-8-8, acione a identificação. Essa via, chegada Bonf para o nível 080, QNH-1-0 no meia. Seleção Nacional do ano 7, baixado, checado, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, autorizado com o ano 7, vem com 140 graus, 109. Confirma o parque de China, posso? Era, está. Ok. Do pouso, X-Ray. Bom, 1-2-4-6, boa noite. Continua por cima do seu repórter, seu esposo está travado. Já está abaixado, travado. 1-2-4-6, então utilizando o pouso 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1, né? Me pouso 1-0, 2-4-6. Celimestre, solo 39, acionar a frequência livre, livre na hotel, pode sim. Corrigindo na papá. Celimestre. Segundo ciclo desça para o nível 070. 970, reduza para 2209. Segundo 5, autorizar inicialmente pro de pelo. O Vitas autorizado, reporte para ingresso no 7. O quilo Serra Lima. Autorizado ingresso, porta linha de pronto. 1246, só 141, libera direita 1211. 1970, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, o limite é a radial 280 do VR de Salvador. Vista livre de decolagem de São no 7, vento 150 graus, 099. O 970 desce para 3.000 pés, o QNH no 016. 515 desce para 4.000 pés, o QNH no 016. Para 4.000 no 016. Negativo no 0 no meio, trip 55 no 5. 0 no meio. Trip 54, 1 no 5, serviço radar terminado, chame o controle Léo, tem 1 no 2, 0 decimal 1. Inicia redução para 220, nós desça para o nível 060. Boa noite, com 1170, acione a identificação, autorizado por EDITAP, desça para o nível 070, QNH no 016. Juliette Cascadense, you cleared to fly direct mar intersection, descend to flight level 080, altimeter 3101 sec. Yes, fly direct to intersection, Lima Tel Juliet. 52, 1 no meia, boa noite, a linha decola para o sino 0, vento 1, 40 graus, 089. Controle Salvador, boa noite, Papa Tango, Oscar Tango Vitor, decolou da 1-7, saída coral. Papa Tango, Oscar Tango Vitor, contato radar, suba para nível 1-60, saída coral. 1-60, saída coral, Oscar Tango Vitor. 1-888, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A-2-3-5, o limite radial 3-1-0 de Salvador. Bono 970, curva direita, proa 080, para interceptar o localizador, desce para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS, X-ray, pistão na 0. Direita 080, 2.000 ILS, pistão na 0, 970. localizado final ILS X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ao ILS X-ray pistão. Azul 4235, a sua identificação dessa via, chegada Bonfi para o nível 090, QNH no zero no meio. Trip 5 segundo 5, retoração para sequenciamento, curva direita, proa 255, o limite a radial 300 de Salvador. Ok, curva 255, limite 300 de Salvador. Confirma se precisa de redução de velocidade? A velocidade do trip 5 segundo 5? Agora está mantendo 240, mas tem condições de baixar. Reduza para 209, o trip 55 no 5. 209, 55 no 5. Luciano Lima, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Torre 1-1-8, decimal 9-5, Luciano Lima. 5-2-1-6, controle, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, boa noite, se você se mostrou, meu pai também está travado. Gente, autoriza, passe pela direita da 197, mudança de regras da presente. Kilo Serra Lima, plano modificado 48, autorizado, gira base pela direita, porta final 17, ajuste no 0,16, 150 graus, 199. Gente, passe pela direita da 197, já baixado, travado, quiser. 195 à esquerda, proa 195, limite localizador. 195 limitado pelo localizador. Então, escurra à esquerda, proa 205, limite localizador. Chame torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5. 9-9-5, 9-7-0, boa noite. Semana 1-1-8, decimal 9-5. 10-2-9-5, obrigado, boa noite. Olá, boa noite, 9-7-0, final que vem down no 0, vai passar a dona. 1-9-7-0, estimação repórter do externo, mas está atragada. Passará 1-9-7-0. Esquerda, proa 130, pronome 130, localizado final e aliás X-Way Pistona 0, reporte estabilizado no localizador. 1-1-7-0, desça para 4.000 pés, o QNH no 0 no meio. Luciano Lima, autorizado com o Pistona 7, vento no 0 graus, 99. Gente, Lima. Uno 888, curva esquerda, proa 180, limite localizador. Esquerda 180, boa noite, acione a identificação dessa via, chegada Mário para o nível 090, QNH no 0, 1 no 6, reduza para 2509. pousa 10, gol 970. Aqui no Serra Lima, solo 550, pode funcionar a frequência livre. Proa 130, desça para 2 mil pés, autorizado final e aliás, X-ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Fechou. Esquerda 130, 2 mil, portaria estabilizada, 1-8-8. Pé 3178, o senhor é o número 7 na aproximação, porém o número 6, ele é transporte de enfermo, do tipo um King Air. Deixa eu ver para 2, meu pai, que é negócio no 0 no metro. 2.000, 1.0 na meia. Está matando 229. Eu estou com a 235, deixa para 4, meu pai, que é negócio no 0 no meio. Ele é de 38.0. 355 no localizador. 5-5-5, cobrar de aproximação, chame Torre Salvador em 1-8-95. 1-8-95. 5-5-5. Lima Tel Juliet, Descent Flight Level 050. 5-5-5, boa noite, continua a aproximação, levando Felipe. Ok, no quadro, 5-5-5. Proa 235, vetoração para sequenciamento, por direita, proa 235, limite da radial 290 do Rio Oeste de Salvador. Ok, na proa 235, limite da radial 290 do Rio Oeste de Salvador. Eu sou com a 235, desça para 3 mil pés, general no 0 no México. Para 3 mil pés, 435. Zero autorizado, final ILS X-ray, estão no zero, reporte estabilizado no localizador. 888 está estabilizado o localizador. 1888, de redução, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom, 1885. Proa 235, curva à esquerda, proa 210, limite localizador. É, para o 4235? Afirmativo, esquerda 210. 210, necessário localizador, 4235. 3178, desça para o nível 060. Torre Gol 988, está passando externo embaixo da vara. Gol 1-8-8-8, boa noite, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando, gol 1-8-8-8. 4235 esquerda, pro 180, limite localizador. 180, limitado localizador, 4235. Do 4235, esquerda, para 140. Desça para 2 no faz, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte, estabilizar no localizador. Ok, 140 na proa, chama na estabilizada localizadora, 4235. Bom, 1170 está estabilizado no ILS. 1170, chama em Torre de Salvador em 18, decimal 95. 2195. Catango Vitor, chama o centro Recife em 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 3, 3, decimal 9, 5. Catango Vitor, controle. Rodou, boa noite, gol 1, 1, 7, 0. Gol 1, 8, 8, 8, 7, 3, link, pouso, pistola 0, 1, 4, 0, grau, 1, 8, 9. Está baixo, travado, livre, pouso, pista 1-0, gol 1-8-8-8. Gol 1-1-7-0, boa noite, continua a aproximação e aguarda para o perigo. Apagado. Roger, do you want to intercept the localized course to runway 10 and after change the plan on visual conditions and approach to runway 17, or do you want to cancel the IFR plan now and fly direct right about Lima Hotel Juliet? Roger, IFR plan canceled at 5-8, at 5-8, descend to 3,000 feet, and you clear to fly direct right about Lima Hotel Juliet, wait to continue this descent. Solo 5-8, libera direito 1-2-3-5. Do 4235, chame Torre Salvador em 1-8, desse mal na cima. 2-3-5, já. 3-1-7-8, dessa via para 2000 pés, o QNH 1-0 no meio. Livre pouso na pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 8-9. Gente, passou e travou, livre pouso, não está certo. Torre, boa noite, o Azul 4235 está na final de 8 milhas. Azul 4235, boa noite, continua a aproximação, vai dando pista livre, ajuste no 0 pelo meio. Ok, aguardo a autorização de pouso, 4235. Hotel Juliet, descend to 1500 feet, Lima Hotel Juliet. Lima Hotel Juliet, just for information, track 1 o'clock, 6 miles on final, for runway 10, passing 2000 feet on descent, tight Embraer 190. Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o Rafa, o 31178, reduza para 2209, vetoração a fim de permitir aeronave com transporte enfermo pouso na pista 197, manter presente para o limite ao localizador. Afirmativo, 2000 pés até 3178. Oscar, Tango Vito, controle. Hotel Juliet, contact Salvador Tower, 118.95. Hotel Juliet, good evening, continue your approach, report, final 1117, KNA 106. 3-1-3, boa noite, após o traço da Azul, no final ali, mantenha no zero. Não, e aliás, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. You will after the land. Ground, proceed to Papa Hangar, Lima, Hotel Juliet. A acione identificação, deixa eu ver chegada a Mari para o nível 050, NH1 no 0 no 6, passa a escuta do controle em 119, decimal 8. Direita 121, decimal 1. Short final 1017, landing gear down in Lockage. Lima Hotel Juliet, clear to land 1017, wind 150 degrees, 09 knots. Clear to land 1017, Lima Hotel Juliet. 1978, graças pelo apoio, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 3295, agora com a Torre Salvador, está 3178, boa noite, boa semana. Igualmente, boa noite, bom pouso. Torre Salvador, boa noite, Alta 3178, final UNS, X-Ray, tá? Bom dia. Alta 3178, boa noite, continua a aproximação, boa noite, ali. Aguardando autorização de pouso, não, do zero, Alta 3178. Lima 224, terça via para 2, meu pés, Kennedy Galman 0 no meio, autorizado final e aliás X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Lima 3-1-3, decolador 06, controle 1-9-9-8. Lima Hotel Juliet, ground 06, approve backtrack. Report, location the runway hotel. 3-1-3, contato radar, suba para o nível 3-6-0, na saída dela. É, para 3-6-0-6-3-3. 3178, SEC3, autorizado o pouso 1-0, vetor 5-0, grau 9-9. Autorizando o pouso 1-0, tá 3178, tá com trem baixado travado, passando Simbra. Lima, Hotel Juliet, ok, bye-bye. 723, oceano e identificação dessa via, chegada bom para 2000 pés, o Kennedy Galman 0 no meia. Faz 14488, boa noite, a linha decola 10, 150 graus, 109. Chama o centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. 125, alterno 395, boa noite. Boa noite. Xané 6224 no Lost Visual. Xané 6224, chame Torres, Salvador em 1 no 8 decimal 95. 7895, Xané 6224. Vamos sair 23, autorizado final em LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Torres, boa noite. 6224, 2 milhas para o externo, guarde para o centro. Xenar 6224, boa noite. Continua a aproximação, olhando o serviço. Excelente, 6224. Quatro, quatro, oito, oito, controle agora em 119, 8, bom voo. 119, 8, 4, 4, 8, boa noite. Chanel 6224, cheque trem, livre pouso 9, 0, 0, 0, 0 graus, 109. 7, livre pouso, trem baixou e travou, Chanel 6224. Passa 1200, saída Puca. Azul 4488, boa noite. Contato radar, suba para o nível 330 na saída PUCA. Sobe o nível 330 na saída PUCA, Azul 4488. 5, após o Fokker 100 da Avianca está no final da 10, ali mantém o título, né? Na final, ali mantém. 6224, solo 18, direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1, contra 6234. 2, 2. Autorizado para o DITAP, desça para o nível 050 e após DITAP prossiga via para 2000 pés, QNH 10 no meio. Salvador, TAM 3305, decolando, se escuta. 3305, contato radar, suba para nível 330 na saída PUCA. 330 PUCA, o TAM 3305, vê se desvia a direita da rota para evitar formações. Eu já desvio, TAM 3305. 3305. Segundo 868, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, QNH 10 no meio. Do Itap, segundo 868. TAM 3305 após desvios, autorizado por Ando Romeu, Foxtrot 018. Certo, TAM 3305. TAM 88, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. estabilizado o Golo 723, visual. Golo 723, chame Torre Salvador 198, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Golo 723 está estabilizado, agora meia milha para o Índia Terra. Golo no 723, cheque 3, autorizado pouso, 910, vento 150 graus, 99, boa noite. Eita, baixar travado, está autorizado pouso, pista no 0, Golo no 723. Chama centro, Recife, em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, e confirmando após desvio autorizado pro do Romeu Fox Trot 018. Recife, agora 612, autorizado final e aliás, X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado no localizador 612. 1868, reduza para 2209. Oi? Afirmativo, tráfego 12 horas, 7 milhas, cruzando nível 050 em descida, o tipo Airbus 320 está com velocidade de solo no momento de 2699. 323, prossiga. Uno, dois, um, uno, por gentileza, um, 723. Boa noite, 68, continue a chegada via para 3 mil pés, o que legal no 0 no meio. 3 68, desça via para 2 mil pés, autorizado, final e alerta, X-ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. 6212. Chanel 6212, chame Torres, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 895-6212. Torres, Salvador, boa noite, Chanel 6212. Chanel 6212, continue entrando para o travado, existe 1016. 6212. Afirmativo, reporte estabilizado no localizador, o tráfego permanece ainda com 7 milhas, já na final da pista 1 a 0, reduzindo 1,809 gigantes. Falta, bom atraso. Baixar travado, 6212. 7 livre pouso, vento 1 a 5 graus, 099. Vai de localizador, gol no 868. Gol no 868, chame Torres, Salvador e 1 no 8, decimal 95. boa noite. Boa noite, bom pouso. Obrigado.